As forças se vão, o medo chega então. Fecho os olhos e corro em tua direção. Enganoso ele é, enganoso ele é. Deixa eu ouvir a sua voz. Guia-me.